Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto e último bloco, né? Como já havia falado lá no comecinho, o Hélio Lima está aqui participando comigo nesse último bloco aí que vamos responder as perguntas para vocês aí, os fãs, os nossos ouvintes, e vamos também falar um pouquinho de Darlington e Canadá e também falar um pouquinho das notícias aí, dar bastante informação aí, resumindo tudo. Quero começar respondendo a pergunta do Júlio Tosta, lá do NASCAR Soft para fãs. Ele pergunta o seguinte: o que vocês acham agora que o Larson venceu a primeira? Que ele ganha força para disputar o título? Ou, na opinião deles, ainda falta equipamento? Elion? Então, Júlio, o Larson, com essa vitória, ele vinha de boas campanhas, boas provas em Green, em Bristol, sempre com o carro para ficar no top 5, mas sempre com problemas. E repetir o desempenho, eu acho o seguinte, cara, como a gente viu com o Martin Truex no ano passado, bons desempenhos podem se repetir e serem fator do Chase. O problema do Larson para mim é que ele era muito azarado, né? Sempre na hora H acontecia alguma coisa. Eu imagino que, olhando pelos números dele, do Jamie McMurray, dá para ver que ele consegue tirar algo de diferente desse carro da Ganassi, né? Aí é muito complicado a gente colocar uma expectativa, né, Léo? O Larson, a carreira inteira dele, toda expectativa que foi colocada em cima dele, não foi à toa, foi por causa dos desempenhos que ele teve. Eu imagino que o Ganassi deva fazer um investimento maior no carro do Larson, e principalmente se esse bom desempenho continuar, porque a evolução dele, do chefe de mecânicos, pode fazer com que no futuro próximo esse carro 42 seja extremamente perigoso nas provas finais. Eu imagino que ele, agora sem responsabilidade, né, Leonardo? Agora, digamos que ele não tem uma responsabilidade tão grande de passar de fase no Chase, ele possa se soltar mais e talvez ser um franco atirador muito perigoso no Chase da NASCAR. Leonardo? Ele passa a ser sim, porque agora ele não tem mais aquele peso de não, preciso vencer para garantir minha classificação. Até porque, né, como eu já falei no bloco passado, ele estava fora do Chase. Agora classificado, ele vai vir mais leve, mais livre, né, com um peso menor nas costas, né, para tentar vencer essas duas corridas aí. E claro, sim, deve ser um franco atirador no Chase, né? A vitória dele era questão de detalhes nas últimas corridas, não era questão de ter equipamento ou não, até porque se tem equipamento ou não, ele não vinha, né, tentando vencer e quase vencer nas últimas corridas. Ele tem sim um bom equipamento, claro que não tem equipamento de ponta, igual por exemplo a Joe Gibbs dá, né, pro Danny Hamlin, dá pro Kyle Busch. Ele tem equipamento de ponta, igual tem o Jimmy Johnson, por exemplo, né, mas ele tem um carro bem equilibrado, um carro que dá condições para ele de vencer. E isso foi provado nesse final de semana em Michigan e nas outras corridas que ele vinha fazendo também, que quase venceu. Falar que ele não tem um bom carro, que ele tem um carro mediano, isso não é bem a verdade, porque ele tem um carro muito bem equilibrado. E carro mediano, para mim, quem tem, por exemplo, é uma Roush da vida, tem um carro meia boca, né? Ele sim tem um carro meia boca. Quem tá com um carro meia boca, a SR também tem um carro mediano. É, a gente sabe que a SR não tem um carro de ponta. Agora, Stuart Haas Racing, a Ganassi, né, principalmente a Ganassi com o Kyle Larson, né, o John McMurray, ele sai um pouquinho da linha, porque nós sabemos que ele é um cara que consegue ter boas médias, né, porque isso é o que está levando ele pro Chase aí, são as boas médias que ele vem, sempre terminando no top 5, top 10, né, sempre a regularidade dele aí está colocando ele muito bem no campeonato. Mas o Kyle Larson, ele tem, além de ele ter o mesmo carro que o Jim McMurray conta, que consegue às vezes ser regular, né? Ele tem um rate melhor sim com o Jim McMurray, e claro que esse resultado aparece. E falar que ele tem um carro mediano, que ele está fazendo uma tripla coração para tirar ali de pedra e vencer, não é verdade, né? Eu não acredito nisso, porque como já falei, vou falar mais uma vez, as vitórias era questão de detalhe e vinha batendo a porta. É, Léo. E outro ponto, né, Léo, é que com a saída da Stuart Haas, né, isso eu falo para o ano que vem, né, A Ganassi passa a ser a principal, a segunda equipe ali do lado da Hendrick, né? É, tem a RCR também, né? Só que a RCR tem uma outra, tem outra produção de equipamento, né? Já a Ganassi tem essa proximidade com a Hendrick e pode ser algo bem interessante pro Larson no ano que vem, né? É, a gente sabe que a Hendrick tá passando por algumas modificações, uma transição, e a gente já viu num passado próximo aí equipes com parceria com a Hendrick sendo forte pelo campeonato, como a própria Stuart Haas. Pode ser algo que vá ser importante pro futuro do Larson, né? Ele que tem um contrato com a equipe, se eu não estiver enganado, até o final de 2017. Depois disso aí, eu acho que ele passa a ser o principal nome da Siri Seasson, né? Mas isso a gente fala em outro programa que deve vir aí, né, Léo? Enfim, mas é um ponto interessante pro futuro a médio prazo do Caio. É, Léo, isso aí é um ponto que nós vamos falar num programa próximo. Não sei se talvez semana que vem ou na próxima, mas está por vir esse programa aí, que vai ser especial sobre a dança das cadeiras aí, né? O Silly Season aí, que realmente tá bem interessante. Ele é um Larson, é contrato até final de 2017, sim, tá garantido, né? Eu acho que ele vai esquentar esse carro 42 até nesse final de ano aí, né? Perdão, até o final de 2017, né? Final de ano ele já tá acabando pra ele. Mas o Kyle Larson deve ficar assim na Ganassi, né? Eu acho que ele deva continuar aí. Não sei se ele sai da Ganassi ou não, mas se ele sair, ele deve ir pra Hendrick aí no lugar, né, de ou Case Kane ou Dan Hart Jr., porque muita coisa vai acontecer pra mim na Hendrick nos próximos anos, né? Então vai ser bem interessante aí. Pra mim, a Hendrick tá com vontade de renovar todos os pilotos e ela tem um pouco de dinheiro, com certeza ela vai, né, querer garimpar o que tem de melhor no mercado e colocar melhor de pilotos no mercado, vai querer colocar nos carros dela aí, com certeza. Certo, Júlio? Essa é a nossa opinião sobre o Kyle Larson. Já seguindo o assunto Kyle Larson, né, Leão? Kyle Larson aí, olhando o Chase Elliott, tá classificado, né, venceu aí, travou uma bela batalha com o Chase Elliott no final de semana em Michigan. Eu creio que se não tivesse aquela amarela nas últimas voltas, talvez o Kyle Larson não teria vencido com tanta facilidade. Claro que não foi fácil, né? Mas eu falo na distância que o Kyle Larson conseguiu abrir. O Chase Elliott estava chegando muito próximo, estava muito bem. O Chase Elliott, talvez teríamos uma briga melhor ainda no final, porque naquela relargada onde o Kyle Larson conseguiu pular e ir embora, né, Leon? Então, Leonardo, e é curioso, né, a gente já começar a ver a rivalidade que muita gente imagina que possa ser uma das mais excitantes dos próximos 10, 15 anos da NASCAR, né? É a terceira vez esse ano que eu me lembro que os três se pegaram na pista, primeiro em Dover, pouco antes do Larson quase bater o Kenseth no final. Não sei se você lembra, né, Leonardo? O Chase Elliott e o Larson proporcionaram uma briga espetacular ali pela segunda colocação. Quase que o Chase Elliott deixa o Larson para trás. E no Showdown, né? Acho que o Sprint Showdown, se não me engano, esse é o nome daquela prova classificatória para o All-Star. Os dois fizeram um photo finish. E mais uma vez, ambos tiveram na luta pela vitória. Eu acho que qualquer um que vencesse no domingo ia ser merecido. O Chase Elliott, a gente vinha ressaltando aqui que não vinha de boas atuações, estava meio que devendo. Acho que em Michigan mesmo, né, Leonardo? Que ele estava com a primeira prova de Michigan, ele estava consolidado ali entre os classificados. Depois disso aí, ele teve vários problemas, mostrou um pouco de inconsistência, algo normal para um rookie, né? A gente às vezes acaba sendo muito rigoroso, lembrando que o Jay está apenas no seu primeiro ano na Sprint Cup. Ele corre o risco sério de até não se classificar para o Chase. Poucas vezes eu vi a Hendrick tão decepcionada ali após o final da prova, né, Leonardo? O pessoal da Ganassi comemorando e você viu o mecânico do 24 chateado ali, o próprio Rick Hendrick com uma expressão nada feliz, né? É muito curioso isso, né, Leonardo? Como que talvez tenha sido a chance do Elliott ter ido pro Chase, né? Porque a gente olhando a classificação aqui, um mau resultado dele ou uma vitória de outro piloto que não venceu ainda pode deixar a situação do 24 bem complicada, né? É, realmente, voltando um pouquinho, não, do resultado do Chase Elliott em Michigan, na corrida de junho, o Chase Elliott havia terminado na segunda posição, e agora, quem venceu aquela corrida foi o Joe Logano, e agora ele terminou em segundo de novo, né, e quem venceu foi o Kyle Larson. É, só que a pressão daquela corrida para essa daqui é um pouco maior, porque ele precisava vencer a corrida, né, ele precisava vencer a corrida para garantir o trabalho dele, para garantir o ano dele, para se garantir no Chase também, porque de Michigan para cá, né, ele saiu de Michigan com 100 pontos de diferença da zona de corte do Chase, e agora no finalzinho ele estava cerca de 18, 16 pontos da zona de corte. Realmente não vinha num bom momento, né? É, essa segunda posição não foi muito comemorada por ele, porque realmente ele queria vitória. É bom ver esse piloto novo, primeiro ano do cara, essa força aí, essa vontade de vencer. E sim, próxima corrida, difícil falar que ele vença, né? Querer cravar ele como vencedor aqui, porque é Darlington. Darlington é uma pista muito difícil. Ano passado, todos os novatos sofreram demais na corrida, né? Se eu não me engano, os melhores foi 15º, mais ou menos. Foi top 15, não passou disso, né? E Darlington é difícil. Não sei se ele vai conseguir o Chase Elliott fazer uma boa corrida, ele pode até vencer, né? Se fazer um, sei lá, acontecer coisas diferentes para ele aí. Mas talvez Richmond ele consiga vencer, ou talvez se for pro Chase, consiga vencer durante o Chase também. Mas é interessante essa batalha entre os dois aí, tá crescendo aí, tá se apontando aí, né? É, ano que vem vai somar com o Eric Jones, soma com o William Barro também, já no, creio que daqui 2 anos o William Barro também já deve aparecer. Já tem o pessoal mais velho que também começa a se incomodar, né? O Jimmy Johnson, né? O pessoal que vai ficando aí, o Kyle Busch, o Danny Hennig, o Matt Kenseth, o Kyle Harris. Então vai ser interessante a briga para os próximos anos. Então, com certeza, é garantida aí, né? Agora eu queria saber de você, Leon, né? Saiu aí durante essa semana, né, o resultado após a inspeção da corrida de Michigan. O carro número 2 foi penalizado, multado em $15 mil, perdeu-se 10 pontos aí no campeonato de pontos e campeonato de donos também, na Royal Points lá. Então, todo mundo penalizado lá no carro número 2, mais uma penalização pro Paul Wolff. O povo parece que tá gostando de ser penalizado. Então, bem interessante aí, Elião. Mais uma penalização aí. Lembrando que o Keselowski foi o terceiro colocado. E a penalização, Elião, foi muita coisa, viu? É, cambagem errada nos pneus. O eixo traseiro aí também tava errado. Tinha um outro alinhamento também errado. Muita coisa foi encontrada errada no carro número 2, Elião. Será que foi... Eu imagino quando aparece muita coisa, Leonardo, às vezes não é intencional, né? Mas o Paul Wolff já tem um histórico, né, de luta contra os fiscais da NASCAR. Aliás, é um tópico bem interessante esse, né, na história da NASCAR, essa guerra entre os chefes de mecânicos ali, sempre tentando buscar um pouco de vantagem a mais, tentando ludibriar o pessoal da inspeção, né, da categoria. Uma coisa que eu queria ver, se um dia que eu for uma prova da NASCAR, até não sei o futuro, e cobrir uma prova da NASCAR em loco, é acompanhar as inspeções. Deve ser muito divertido isso, né, Léo? É só os caras com as réguas lá e o pessoal das equipes só de olho ali, vendo se passa alguma coisa. E outra coisa, Léo, o Paul Wolff pegou probation ou nada? Olha, ele já tava em probation, né? Aqui não fala nada não fala nada aqui se ele vai ser colocado de gancho nessa corrida de Darlington, né? Mas deve, ele já deve tá. Deve ter uma relação, Leonardo, muito parecida aí. Porque deve ter o grau também lá da penalização lá. Deve ser uma relação muito parecida, o pessoal que joga futebol assim, já teve disputando, né? Daqueles jogadores que sempre reclamam com o juiz, né? Que o juiz sempre começa o jogo, o cara já chama a atenção dele, né? Deve ser muito, muito isso, né? Principalmente nas palestras que os fiscais dão, né? Explicando as mudanças de regulamento. deve ter os caras já avisados pela inspeção da categoria. É, o cara. Você tem que ser bom. Tem que fazer a boa vizinhança, né? Tem que fazer o jogo da boa vizinhança, porque senão os caras te pegam no pé. Eu quando. Só mudando bem o assunto aí, né? Tem o Campeonato Municipal de Basquete aqui que eu tenho um time aqui, que nós participamos aí do Campeonato Municipal de Basquete aqui. Teve um jogo que um certo juiz pegou muito no meu pé, né? Desde o comecinho do jogo ele pegou no meu pé. Teve uma jogada que eu tava correndo assim, né? A gente tava na defesa, tava passando pro ataque. E eu não sei porque eu tava correndo, olhei pro chão assim, né? Na hora que eu levantei a cabeça, eu trombei com o jogador do adversário. Sim, do nada, né? Eu trombei. O juiz deu falta pra mim, e daí começou a desencadear esse cara pegar no meu pé, né? Isso é questão de 2 minutos. Eu já tinha levado 4 faltas, fiquei praticamente jogo inteiro fora, né? Então, assim, quando o juiz, ele que tem a regra na mão, ele que tem um poder na mão, pega no pé, os caras vão pegar no pé mesmo, e parece que pegaram no pé do Paul Wolf aí, porque qualquer coisinha. O Keselowski está sendo punido, qualquer coisinha eles estão sendo penalizados aí. O lado bom de tudo isso, né, é que no, se, como eles têm vitória, estão classificados para o Chase, então assim, estão mais tranquilos aí, né? Eu queria ver se a NASCAR um dia vai fazer alguma coisa nessas penalizações aí, prejudicar mesmo o cara tendo vitórias no Chase. Porque o Keselowski tem vitória, beleza, tem 4 vitórias o Keselowski, né? Perder 15 mil, perder 10 pontos nos campeonatos aí, pra ele tanto faz como tanto fez, né, Leão? É troco, viu? É, o dinheiro é troquinho e perder ponto pra ele não vai fazer a mínima diferença. Ele tinha que se perder muitos pontos, ou tipo, descontar uma vitória dele, sei lá, em questão, descontar uma vitória em questões de chase, sabe? Tipo, você tem 4, mas agora você só tem 3. Valendo pro Chase, entendeu? Então tinha que ser, sei lá, devia fazer como aconteceu com a vitória do Kenseth também esse ano, que ele foi penalizado, mas ele acabou ficando com a vitória no Hampshire, se não me falha a memória, ou Dover, foi uma dessas duas vitórias aí dele aí, ou foi uma ou outra, mas uma dessas pistas aí. É relativamente normal. Que acabou ficando ainda com a vitória ainda, acabou tá com vaga garantida pro Chase aí, não sei, Leão. Então, Leonardo, eu não sei como que funciona a questão de punição, se ele perde o direito para se você vence, o Larson venceu, aí só que ele foi punido. Só que ele perdeu o direito de ir pro Chase, né? Mas ficou com a vitória. A NASCAR tem muito essa política, pensando no fã que vai na pista. Para ela, o importante é o fã sair de lá da pista sabendo quem ganhou a prova, né? Porque em outras categorias a gente vê, né? Que é meio chato, né? Você vê a prova e no outro dia aparece que o piloto perdeu a vitória, foi desclassificado, né? Na NASCAR, por isso que as punições para quem vence e é punido são bem, bem pesadas, né? Eu acho que a NASCAR tem essa política dela e eu acho que tem que tentar sempre melhorar, né? Mas eu acho que nessa questão de... Eu acho que tipo, a NASCAR ela só volta atrás de vitória quando muito em cima, né, Léo? É muito difícil você ver. Uma coisa que eu... Talvez o maior medo que eu tenho, não sei se pode acontecer um dia, é de nesse regulamento que a gente tem hoje, de a vitória valer o título, é de isso ocorrer na última etapa, né, Leonardo? Por exemplo, chega na etapa final lá, o Harvick chega em segundo, é campeão, né? Aí depois descobrem que o carro dele tá fora do regulamento. Se bem que... Pelas provas que eu vi nesse novo regulamento, né, na Sprint Cup, ou lembrando daquela prova em 2011, que não era nesse esquema de chase, mas chegou no esquema que quem chegasse na frente era campeão, pelos pilotos estarem praticamente empatados, em um outro Carl Edwards, eu meio que duvido disso acontecer um dia, né? Eu acho que na última prova lá, os 4 carros que estão no chase, eles meio que dão uma liberada, né, Leonardo? Também acho difícil isso aí acontecer. Espero que isso também não aconteça, viu? Porque se acontecer também, não sei qual vai ser a reação, né? Não a reação da NASCAR. A NASCAR vai dar um jeito, vai saber se defender ali e tal, mas a reação do fã, né? Do cara que tá ali assistindo ali, torcendo pro piloto, o cara vence, é campeão, e de repente passa-se 2 horas, ah não, você não é mais campeão, quem é campeão é tal porque seu carro tá regular, ou foi campeão com carro regular. seria muito chato isso, né, Leão? Não seria muito legal, não. Eu, particularmente, não torço para que isso nem aconteça. Ah, mas se acontecer, eu torço para que nem aconteça, que nem o se aconteça. Eu acho que não vai acontecer, porque eu imagino que ou a NASCAR faz uma fiscalização antes da prova maior, faz um... Eu não tenho os números aqui, até uma coisa pra gente puxar para um outro programa, Léo. As estatísticas de punição dos pilotos que estão no Chase, né? Como que ocorreu até hoje, né? Nesse novo formato, né? E também é um ponto bem importante, mas eu acho que na última prova ali eles meio que dão uma liberada, porque dá para ver nitidamente, né, que sempre quem vai pro Chase nos dois anos de regulamento, sempre os quatro carros, tirando 2014, quando o Newman não tinha um grande equipamento, mas chegou na frente no final, estavam num outro nível, né, Leonardo? Você vê sempre os quatro ali na frente, o que não é comum, né? Mesmo sempre os dois primeiros, quando tem dois pilotos disputando o título, não é fácil ver os dois disputando a vitória ali. Por isso eu acho que possa haver uma vista grossa nessa parte final, né? Para ter os protagonistas na frente do show, né? É verdade, não. Bom, vamos ver, quem sabe um dia acontece, pra ver a reação aí da NASCAR. Mas eu acho que isso não acontece, não, e acho que vai ser mais ou menos como você falou, não. Talvez a NASCAR faça um pouquinho de vista grossa. Ah, não vi. Ah, talvez, né? Eu acho que acaba que talvez fazendo isso, sim. Bom, não, final de semana em Darton, mais do que especial, tá chegando. Hoje é quinta-feira aí, sexta-feira amanhã já tem carro na pista. Temos aí uma infinidade de chains, né, ou pinturas, como vocês preferirem, hein? Retro, tem muitas pinturas aí. É difícil achar qual é mais bonito. Eu particularmente gostei muito da do Tony Stewart, que vai homenagear o Carl Irvine, né, no carro que vai ser o patrocínio da Coca-Cola lá, o carro retro dele, que ele usava antigamente, com coisa que até que ele venceu em Darton, né, o Carl Irbon. O nome dele é difícil de falar, rapaz. Então, eu queria saber de você, Leon, qual é a sua expectativa para esse final de semana retrô. Li também que a NBC também vai vir com uma transmissão retrô. Os repórteres também vão estar todos vestidos de forma retrô também. Vai ser bem interessante aí, Leon. Queria parabenizar quem teve a ideia, pessoal do marketing, da organização da NASCAR, de Darton, do promotor do evento, porque deu uma bela revitalizada nessa prova, né, Leonardo? Da mudança. Merece um churrasco, né, Leon? Então, a mudança de data, né? Era uma prova que eu acho que ocorre em abril ou maio, se não estiver enganado, para agora, perto do Chase. Lembrando que essa pista aí ficou um pouco para trás na questão financeira, né, Léo? Quando o Darton foi criada, era uma prova que era para rivalizar com a Indy 500, né? Era como se fosse a Indy 500 do sul dos Estados Unidos, né? Até acho que a pista mais antiga de Daytona, né? Foi fundamental nos primeiros anos da história da NASCAR. E agora tinha duas provas por ano até os anos 2004, 2005. E com a expansão da categoria para o oeste, né? O país inteiro acabou perdendo uma etapa, né? E ficou alguns anos ali meio não sumida, mas era considerada uma das principais provas do ano, mas você não tinha aquele apelo da mídia, assim. Agora, nos últimos anos, 2-3 anos, né, com esse novo esquema de carros retrô, né, eu acho bem interessante mesmo, legal para relembrar a história da categoria, que eu acho que é todo o objetivo, né, ao trazer essa temática à pista, né, Léo? É verdade, né, Léo? O mais interessante de tudo é trazer a história lá onde que realmente não começou, né? Mas lá naquela era, onde que se tudo era bem legal, né? Onde começou a era moderna, que lá onde que é o foco maior, né, da NASCAR, que foi em 72 pra cá começou a era moderna da NASCAR. Então, assim, bem interessante, tem que dar um prêmio pra quem teve esse estalo aí, falou, vamos começar a fazer o final de semana retrô agora em Darton, né? Darton estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, a pista estava indo pro buraco, Leão, estava começando a perder já, né, a força, mas aí conseguiu ir com muito empenho, muita força, né, a voltar a ser o que era antes. Lembrando que até 2004 eram-se duas corridas por ano, né, e o Jimmy Johnson, aquele ano 2004, rapou as duas corridas. Venceu tanto a primeira corrida em março e venceu a corrida em novembro também. Jimmy, né, depois... Johnson, que anda sumido, né, Leonardo? É, o Jimmy Johnson que tá meio sumidão aí das paradas do sucesso aí. No domingo eu vi pra MVT, ele, desculpa se ele apareceu na liderança em algum momento ali com o favorito pela vitória, mas a única vez que eu vi ele com mais atenção na transmissão foi a hora que ele foi cumprimentar o Larson, né, no Victory Lane, né? É, na hora que foi aparecer lá. Mas até que ele tava em um bom momento, tava aqui meio engatilhado ali pra vencer, Leon. Não pra vencer, né, mas ele tava meio engatilhado ali perto da liderança ali. É, até que parecia que talvez iria render bons resultados dele aí. Ele estava bem empenhado no começo da corrida, mas depois o foco mesmo no final da corrida ficou realmente para Kyle Larson e Chase Elliott na corrida de Michigan. O Jimmy Johnson tem vitórias em... tem uma outra vitória em Darlington, que foi 2012, né? Então largou em segundo naquela corrida. Então sim, Darlington vem se tornando uma corrida muito esperada. Eu sempre esperei Darlington, que é uma das corridas que eu mais gosto, até pela questão de dificuldade da pista. É uma pista muito difícil, né? Todos os carros terminam ralado do lado direito, todos, não tem um que não termina, só o Pace Car que não termina ralado, mas todos os carros terminam com o lado direito ralado, né? Porque se tratar uma pista difícil, você tem que andar mais perto do muro, você sai uma saída muito brusca das curvas. Então, assim, é diferente a pista, é uma pista que eu gosto demais. Então, é uma pista que sempre eu espero. E agora tem todo um charme especial, que é o final de semana retrô. O ano passado, até os pneus, para vocês terem uma noção, eram os pneus retrô. Colocaram a logo antiga da Goodyear, né? Bem interessante mesmo. Esse ano aí tem mais um monte de novidade. Praticamente todos os carros estão aí com a pintura retrô. A X-Series também, né, tá começando a abraçar a ideia. Tem alguns carros, não são vários, mas tem alguns carros, uma meia dúzia aí também, que vai vir com esquema retrô também na Xfinity Series. Então, assim, tá se tornando um grande evento, a corrida mais esperada no ano. Eu tô muito curioso para ver essa corrida, né? Até por questão também de estar próximo do Chase aí. Pode ser que algum piloto escape, vença e coloque aí, se tornando o 14º piloto a vencer. Então, assim, eu tô bem esperançoso para essa corrida aí, vai ser bem interessante. Para falar um pouquinho da história de Darlington, né? A primeira corrida foi em 1950, vitória do Johnny Martins. E já tivemos até agora 112 corridas por lá. Então, Leonardo, interessante, né? Eu também ansioso por essa corrida, né? E como que a gente também mudou bem a qualidade, colocar Darlington também no momento decisivo ali, né? Eu acho que é um ponto bem, bem interessante, né? Outra coisa que eu queria citar sobre essa pista, né? E também sobre essa mudança no marco de categoria, são como os patrocinadores compraram a ideia, né? Muitos patrocinadores até abrindo mão de mostrar sua marca ali no logo final. E alguns patrocinadores também revivendo alguns esquemas de pintura antigos, né? Consagrados, né? Que até na época, né, que toda prova, praticamente os carros correm com uma cor diferente, né? A gente enxerga essa coisa extremamente positiva, né? Realmente, né? Vai ser interessante o final de semana aí. Eu tô curioso e todo o marketing envolvido aí. Eu tô bem esperançoso e quero que cada ano que passa aí realmente tenha mais adeptos essa ideia aí. E cada vez mais as equipes sejam empenhadas para ser mais retrô ainda, né, Léo? Bom, Léo. Falar um pouquinho das corridas do final de semana que estão por vir aí, né? A Darlington corre a Action Series no sábado à tarde. No domingo temos a Speed Cup lá, à noite lá em Darlington. Lembrando que nos Estados Unidos segunda-feira é feriado, né? Por isso a corrida é no domingo à noite. E a Truck Series corre no Canadá, né? Vai correr lá no Canadá Motorsports Park, né? Corrida lá no famoso CTMP, né, Leão? A hashtag que você usa. Bom ouvir, tira o nome do Pedro Mugardi, né? Furou com a gente esse nome. Bom ouvir. Só queria fazer uma... ressalvar alguma história aqui da pista aqui, bem interessante. A Fórmula 1 correu nessa pista de 67 a 77. Foram 10 anos de corrida lá, né? Ela ficou alguns anos sem correr, que foi 68 e 70, mas foram 8 corridas que aconteceu durante esses 10 anos aí, né? Interessante, vale lembrar aqui, Elião, que o Emerson Fittipaldi venceu lá em 1974. Então, assim, é uma pista de alta velocidade, né? Não está meio longe assim, né? Parece que não é, mas é um tipo de alta velocidade, né? É, tinha até um lugar que a própria Indy poderia correr muito bem, né? Na hora de lá. E Elião, o Sérgio lá. Elião, né? Oi. Tá falhando muito, eu vou ter que encerrar a chamada, velho. Falando demais mesmo. Tá, beleza. Eu vou encerrar e já volto falando já. Então, olha, para você, quem vence essa corrida lá em Bomoville da Truck Series, lembrando que a largada é no domingo à tarde, 3h30. Bela aposta, viu, Elião? Eu vou apostar no Timothy Peters. Temos aí, voltando agora no sábado, né? Sábado, 4h30, corrida da Action Series. Olhando outro lixo aqui, rapidinho, o Danny Hennie vai estar no 18, no 22 vai estar o Ryan Blaine. No 2 vai estar o Paul Merner, no 42 vai estar o Kyle Larson e no 88 vai estar o Kevin Harvick. Esses são os caras aí que estarão com os foguetes na mão. Quem você acha que venceria em Darlington a Action Series sábado à tarde? É verdade, Leonardo. É, bela aposta, Leon. Eu vou apostar no... Eu acho que o Kevin Harvick vai vencer essa corrida aí, mas eu não quero apostar no Contender, vou apostar no melhor resultado de um... Perdão, não quero apostar no Cup Drive, vou apostar no Contender. É, no melhor resultado aí deles aí, pra mim vai ser o Eric Jones, vai terminar aí talvez no top 5, vamos colocar dentro do top 5, né? Mas terceiro ou quarto ali vai terminar o Eric Jones. E no domingo, galera, domingo à noite aí, largada às 7 horas, se eu não me engano, é isso mesmo, 7 horas da noite, largada aí pra Darlington, né? Quem você acha que vence, Elião? Eu vou de Darlington. É, o Kyle Larson é uma boa aposta, né? Então, eu vou apostar no Danny Hennie, pra mim ele que vai vencer a corrida. É, tem uns bons números lá o Danny Hennie, e parece que ele tá, pelo menos nas últimas corridas, mostrou meio a fim de vencer essa corrida aí, e vem num bom momento o Danny Hennie. Eu acho que ele tá começando a se preparar pro Chase, eu vou apostar nele, então. Bom, falar um pouquinho dos números aqui de Darlington. Né, até hoje tivemos 112 corridas por lá. A primeira corrida foi em 1950. Quem venceu foi o Johnny Mantz, né, lá em 1950. E a última vitória foi o ano passado do Cal Edwards, dia 6 de setembro, né, o Cal Edwards foi o vencedor. Largando da pole, tivemos isso aconteceu 20 vezes. A última vez quem venceu foi o Kevin Harvick, 2014. Largando top 5 70 vezes, né, em 112 corridas, 63%, e largando o top 10 96 vezes, 86% das vitórias vieram do top 10. Largando 21º ou pior, algo que isso aconteceu 6 vezes, apenas representa 5% das vitórias em Darlington, né? E a pior largada, que o piloto largou da pior posição, né, e venceu a corrida, foi na corrida de inauguração, o Johnny Mantz, né? Ele largou lá na 43ª posição. Quem mais liderou foi o ele também, Johnny Mantz, em 1950, aí, liderou 351 voltas, e que menos voltas liderou, né, e venceu foi o Rick Craven em 2003, né, liderou apenas uma volta naquela corrida. Essa corrida aí é histórica, todo mundo deve lembrar. Quando eu falo Darlington 2003, Rick Craven e Kurt Busch, todo mundo vai vir aquela imagem dos dois carros se batendo na chegada mais apertada da história da NASCAR. Alguns recordes da pista, né, fastest race, né, a volta em bandeira na corrida, perdão, 141 milhas.383, né, do Matt Kenseth em 2013, né, o qualifying é o recorde é do Kevin Harvick em 2014 com 183.479 milhas, né, e o most lead changes, né, maior troca de liderança aí é de 1982, um ano em que eu nasci, tô ficando velho, 41 tocas de liderança naquela corrida. A chegada mais apertada, não precisa nem falar qual que é, né? É Rick Craven e Kurt Busch 2003. Ó, a chegada foi de 0.002 milésimos. Ou seja, muito apertado mesmo essa chegada entre os dois aí. Bandeiras amarelas, tivemos 18 em 2015, foi o maior número de bandeiras amarelas, né? E de 2011 a 2014, tivemos aí uma média de 19 trocas de lideranças, 10 bandeiras amarelas para 49 voltas, e a média de bandeira verde de corrida, bandeira verde, foi de 27 voltas, né? Vitórias por montadoras, pelos que levam o motor aí, né? Não é montadora, é só que leva o motor pro carro aí, porque de montadora não tem nada, é uma bolha, né? A Chevrolet 41 vitórias, a Ford 28, a Mercury 10 vitórias, a Oldsmobile 6 vitórias, a Dodge 5, a Pontiac 5, a Buick 4, a Plymouth 4, a Toyota 4, a Hudson 3 e a AMC apenas 2 vitórias. Vitórias pelos donos de equipe, né? A Hendrick Motorsports venceu 14, a Junior Johnson, Richard Howard venceu 11, a Roman Mod 8, e a Richard Shields 8 e a Woody Brothers 8. Tomara que ela consiga 9 vitórias a Woody Brothers e passa todo mundo aí e vai ficar na segunda, terceira posição atrás apenas de Rick Hendrick e Junior Johnson. Ryan Blaney vence essa corrida aí nesse final de semana. Bom, falar um pouquinho aqui também, pessoal, dos números, né, dos pilotos que estão em atividade e pilotos de todos, juntando todos, né, em toda a era aí, né. Vamos lá, corridas, o Marco Ottoman tem 43 largadas no geral, né, o Richard Petty tem 63. Vitórias, o Jeff Gordon tem 7, o David Pearson tem 10, o Jeff Gordon tem 19 top 5 e o Richard Petty tem 25. O Jeff Gordon tem 23 top 10 e o Bill Elliott tem 35. Poles, o Casey Kane tem 4, o David Pearson tem 12. Né? O voltas, o Marco Ottoman disputou 12.536 voltas, mas o Ricky Rudd ele disputou 17.582 voltas em Darlington. Voltas lideradas, o Jeff Gordon é o campeão aí com 1.744 voltas e o Dylan Hart, né, tem de todos, juntando todos aí, tem 2.648 voltas lideradas, né? Então temos aí bastante números interessantes aí, o Jeff Gordon só relembrando volta no carro 38 no final de semana, o Dylan Hart Jr. ainda não é certeza que volta, talvez volte em Richmond, né, mas o Jeff Gordon vai estar no 38. Com esses números maravilhosos do Jeff Gordon aí, é difícil não apontá-lo também como um dos favoritos da corrida. Claro que tudo pode acontecer, né? Vamos esperar também, ver como vai ser o desempenho dele ali nos plaques, no qualify, né? E ver como vai ser na corrida. Eu já falei isso em Michigan, vou falar isso mais uma vez. O Alex Bowman está fazendo um bom trabalho no carro 88. Deveria ter deixado o Alex Bowman nesse carro 88. Mas em questão de marketing, em questão de visibilidade para a categoria, para o próprio carro, para os patrocinadores, claro que levar o Jeff Gordon é muito melhor do que deixar o Alex Bowman. Mas para mim, o Alex Bowman faz um trabalho muito melhor que o Jeff Gordon. Porque o Jeff Gordon não tem que provar nada para ninguém, já aposentou, é campeão, várias vezes campeão, vitória, pode olhar o recorde em todas as pistas aí. Em todas as pistas ele aparece, pelo menos em um quesito ele aparece ali, como sendo de maior ali, né, que mais fez aquilo durante o tempo que ele esteve na pista, né? O Jeff Gordon é absoluto em todos os assuntos, com certeza, né? Claro que nos últimos anos não foi tão absoluto assim, mas o Jeff Gordon tem uma carreira impecável na NASCAR, uma carreira realmente de dar gosto aí de ver o Jeff Gordon correndo. Falar um pouquinho aqui da média de chegada, né? Best Average Finish, né? Quem tem o melhor rating de chegada é o Denny Hamlin, que é minha aposta no final de semana, 6.5. O Jimmy Johnson é o segundo colocado com 9.1. O Jeff Gordon com 11.5. O Kyle Edwards com 11.6. Em quinto vem o Tony Stewart com 12. O Ryan Newman com 12.2. O Brad Keselowski com 12.6. O Matrix Jr. com 12.7, o Kyle Busch e o Greg Biffle ambos têm 13.0 e 13.6 aí de média de chegada. Bom, tem os piores aqui, né? Só os três melhores, piores, se é assim que eu posso dizer, né? O Coif tem a pior média de chegada de 39.6, o Mac McDowell 38.2, Josh Weiss 34.0 e a Danica Patrick é a quarta colocada com 30.8, ou seja, a média de chegada da Danica é de 30.8. Não é a pista que a Danica se dá muito bem, não é a pista que a Danica vai, assim, sei lá, tirar um top 10, um top 5 da Caetola aí, porque não é a pista que ela anda muito bem aí não, né? Mas enfim, esses são os números aí de Darton, tá, pessoal? Tenho falar de números aqui, tem uma infinidade de números também pra gente ficar falando também, mas só pra falar um pouquinho de histórico da pista nas últimas corridas aí, realmente até me perdi o que eu ia falar aqui, mas voltando, o Darton é uma pista sempre muito difícil, uma corrida noturna, complica-se um pouco mais ainda, talvez o que ajuda é por ser uma pista corrida noturna, talvez o frio, né, que fica mais fresco um pouco a temperatura, deixa um carro um pouco melhor aí, né, dentro do carro ali seja um pouco mais fresco ali, mas também o carro perde um pouco de pressão aerodinâmica, isso complica um pouco para os pilotos, né, então começa aí a ter um equilíbrio aí muito interessante, muito legal aí essa corrida, e é uma corrida que eu tenho certeza que vocês vão gostar, assistam, que vocês não vão se arrepender, Darton, 7 horas da noite, uma corrida muito boa. Só para falar do histórico aqui das vitórias, né? De 2008 para cá, a Toyota venceu com o Tony Stewart em 2008. 2009, Kenseth venceu de Ford. Denny Hamlin venceu de Toyota. Kyle Busch, Toyota. Joey Logano, de Toyota, em 2012. Kyle Busch, de novo, em 2013, de Toyota. Chase Elliott venceu em 2014. Eu estou falando da Xfinity Series, tá, pessoal? Chase Elliott venceu de Chevrolet em 2014 e o Denny Hamlin venceu ano passado de Toyota, da Sprint Cup, tá? Os resultados são um pouquinho diferentes, um grande equilíbrio entre Ford, Chevrolet e Toyota. A Ford não vence em Darton desde 2005 e 2006. Venceu em 2005 Greg Biffle e de novo, né, 2006 com Greg Biffle também. Desde lá que a Ford não vence em Darton. Jeff Gordon venceu em 2007 de Chevrolet, Kyle Busch de Toyota em 2008, Mike Martin de Chevrolet em 2009, Denny Hamlin de Toyota em 2010. Chevrolet venceu em 2011 com o Regan Smith com o carro 78, primeira vitória do carro 78 em Darton. Jimmy Johnson venceu no ano seguinte, em 2012. 2013, Kenseth de Toyota, fazendo o seu primeiro ano na Joey Gibbs, né? E o ano passado, em 2014, eu tô pensando que tá em 2015 ainda, mas em 2014, o Kevin Harvick, quando o título dele, venceu de Chevrolet. E o ano passado, o Kyle Edwards venceu de Toyota. Essas são as últimas vitórias aí das montadoras e das equipes aí, dos pilotos aí. Certo, pessoal? Última vez que o piloto venceu largando a pole foi o Kevin Harvick em 2014. Já havia falado, só para retomar aqui para vocês. O ano passado, o Kyle Edwards venceu largando da 13ª posição. Nós sabemos que largada não define a corrida, mas só para deixar aqui registrado para vocês. Pessoal, agradeço bastante por vocês estarem com a gente nessa edição número 121. Aguardo vocês semana que vem na edição número 122. Com certeza vai sair mais cedo a edição 122. Então, bom restinho de semana para vocês. Bom final de semana, pessoal. Para falar com a gente, vocês já sabem os caminhos. No Twitter, no Facebook, no site do Big One Brasil. Dá um apoio lá para a gente lá. No Café com Velocidade também tem a participação de vez em quando mais minha, né? Lá no Cafeteria, parceiro nosso também. Vocês querem saber de outras categorias, pessoal? O pessoal lá do Café com Velocidade faz um puta de um trabalho, né? O podcast deles já tem praticamente... Já tem não, né? Praticamente não. Já tem 8 anos o podcast deles. Então, vá lá, confira um podcast que tá sempre trazendo também uma entrevista de pilotos. Muito legal o trabalho do pessoal do Café com Velocidade. Mandar um abraço pro Thiagão Raposo, pro Santa Rosa, pro Fábio Campos, pro Lucas Herrera, pro Diogo Gomes. Se bem que o Diogo Gomes está devendo participação com nós aqui, ele e o Herrera. Mas quem sabe semana que vem está com a gente aqui. Então, um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Ah, e antes, eu quero agradecer ao Clebão, né? O Clebão Henrique lá, parceiro meu. Deve estar muito super preocupado aí. Mandou o Twitter para mim, mandou no WhatsApp algumas mensagens aí. Clebão, tá tudo bem, vai ficar tudo ok. A gente já trocou uma ideia aí, tá? No WhatsApp aí, mas só reforçando aqui. Obrigado sempre estar com a gente aqui no podcast. Obrigado também estar aí comigo aí, né? Na vida pessoal, fora aí do podcast. Sempre preocupado, sempre trocando boas ideias aí. Nesse momento não muito favorável que estou passando aí. Pessoal, um abração, cuide-se bem e boa semana.